Paz do Senhor. Quando eu olho aqui e vejo que eu tenho que te mandar uma mensagem de 60 segundos, eu lembro do tempo, dos segundos, dos dias, e eu me lembrei da minha avó, aquela que viveu 106 anos. Um dia eu conversava com ela e dizia: "Vó, parece que hoje eu estou vendo as horas voarem." Ela falou: "Por quê? Você está jogando seu relógio pela janela?" É interessante que ela entendia muito bem a respeito de tempo. E ela dizia: "Filho, você não pode guardar registro do futuro, é só do passado. Mas não se preocupe que o tempo não passa, somos nós que passamos. Porque Jesus, ele é a eternidade, ele é o princípio e é o fim, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas eu sei que o amanhã, eu não tenho registro dele ainda, mas posso começar a fazer um registro. Porque Deus já está lá no amanhã, e eu sei que vai ser um dia abençoado." Pensa nisso. Deus te abençoe, e até amanhã.